Aí, coroa! Mato Grosso do Sul é nós, ponta a ponta! Lá do sul, lá do norte! Nós que tá, pobre louco! Da última gota, meu fiel! Da última gota! Ei! Os moleque é chavosão, de AZ só os rei da nega na pista de civicão, de acasão e uma ponto 40. E aí certeza eu enrolo na lenda, meto fogo no balão, enche a banca dessas canetas. Mato Grosso é muita treta, os faixa para tudo, desde moleque aprendi a responsa que é o bagulho. Coletividade fiel, a quebrada tá palmeada, de ponta a ponta é nós meia meia. Família é braba, só fé na caminhada, a cara acredita, pobre louco, vitorioso, Deus é o dono do lugar, Rondonópolis lá do sul, coroa, bela gestão, os moleque lisa, apetitosas, lojinha não para não, Bilabong, metrô, Vitão, MT, a bala voa, panela ruiva, peça só Glock, a bruxa tá solta, pilantra, nós não perdoa, giro, tambor do oitão, play bomba, axé, granada, paloca, salve magrão, mancha é nós na mesma mão, de onde fura, em cima da laje, revoltada no miolo, se brotar é sem massagem, no bebê com atividade, atenção redobrada, qualquer passo em falso, os vermes explode minha cara, então cautela molecada, não vai pra grupo não, faz a sua no maior respeito, sem crescer os olhos nos irmãos, a tropa é pura e leal, sem ideia pra vacilar, o MT, centro-oeste e o bonde é pique, Paquistão não tem espaço pra alemão, nós portas Glock e AK, junto nós somos mais fortes, jamais vamos recuar, a tropa é pura e leal, sem ideia pra vacilar, o MT, centro-oeste e o bonde é pique, Paquistão não tem espaço pra alemão, nós portas Glock e AK, junto nós somos mais fortes, jamais vamos recuar. Extremo norte de MT, Sinop, o crime que fala, ninguém mais que a família, sempre na risca, meu chapa, favela monitorada, 20 cria no plantão, as lojinhas, o consumo é forte, só produto exportação, Okaida de paraval, bodinha, abasteceu geral, matemático na XT, na bandola, refém e fauna direta com a capital, Cuiabá, genera na voz, representa o cachorro louco, perdeu, chora playboy, ML, disposição, R10 de fura, de assalto, tráfico segue no chão, os meninos voando alto, ninguém entrou de embalo, no calor da emoção, no repique, governador de Uzi Pente, caracolzão, Zé da caixa, fechou com nós, hashtag 157, formiga, neguinho da areia, de 80, fechou a viela, precisou os bicos, conversas, culacha, acabou fiel, Mato Grosso, o bang é louco, a rua não é carrossel, a tropa é pura e leal, sem ideia pra vacilar, o MT, centro-oeste e o bonde é pique, Paquistão não tem espaço pra alemão, nós portas Glock e AK, junto nós somos mais fortes, jamais vamos recuar, a tropa é pura e leal, sem ideia pra vacilar, o MT, centro-oeste e o bonde é pique, Paquistão não tem espaço pra alemão, nós portas Glock e AK, junto nós somos mais fortes, jamais vamos recuar, jamais vamos recuar.